Em primeiro lugar, dar-vos nota da importância que a Câmara dá a esta obra e com uma nota histórica. Esta é uma obra do nosso património de herança com a qual concordamos. Há obras que recebemos em relação às quais temos a maior discordância e há obras em relação às quais temos total concordância. Esta é uma delas. A Avenida das Águas e o nó de ligação da Avenida das Águas à 25 tem a nossa concordância, apenas a substância dessa afirmação encontrou uma forma com tudo errado. Portanto, a Câmara fez uma obra ilegal, ainda por cima desrespeitando uma condicionante de território, enfim, que é particularmente grave, que é a Reserva Ecológica Nacional, e sem ter conseguido licenciar a própria ligação. Portanto, estávamos no ponto zero, embora não era exatamente um ponto zero, era um ponto negativo, porque além da Câmara ter construído sem estes dois projetos aprovados, tinha um ónus de relação institucional com o IMT, entidade que licencia as ligações a autoestradas, e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional, entidade gestora da Reserva Ecológica Nacional. E, portanto, tivemos todo este trabalho de 2 anos para resolver estes problemas todos com uma nota de prazo em cima de nós. Até ao final do ano 2015, e estamos bem próximo dessa circunstância, nós tínhamos que ter a operação concretizada, plenamente materializada, paga, licenciada, para não pormos em risco o financiamento de 85% que tivemos para esta obra do programa Mais Centro, num investimento total que andou em cerca de 850 mil euros. E, portanto, a obra foi cofinanciada por 85%. Se nós não conseguíssemos licenciar e pô-la em operação, o risco máximo, obviamente iríamos à luta, mas o risco máximo é a perda total do financiamento. E, portanto, esta é a primeira nota e, portanto, foi feito durante todo este período, cerca de 2 anos, o trabalho em primeira instância com o IMT e com a CCDR para resolvermos estas questões. Em primeiro lugar, executámos uma auditoria de segurança com uma empresa da especialidade para cadastrar com todo o rigor técnico os vários problemas que aqui tínhamos para resolver. Esse relatório foi devidamente discutido e validado com o IMT e sobre ele foram tomadas todo um conjunto de medidas para pôr em conformidade, para poder licenciar a obra no que respeita ao Instituto de Mobilidade e Transportes. E aí tivemos 2 processos, o processo de negociação e aprovação e assinatura do protocolo entre a Ascendi e a Câmara, que é o protocolo que permite a construção, neste caso legaliza a construção, que define as regras da manutenção de toda esta estrutura na sua existência, as responsabilidades da Câmara e as responsabilidades da Ascendi e que garante também o cumprimento de um conjunto de regras que a Câmara, como dona da infraestrutura, tem que zelar por cumprir, de forma a que esta ligação seja mantida. Esse protocolo, além de toda a negociação, a aprovação na Câmara e na Assembleia Municipal, teve também que ser visado pelo Instituto de Mobilidade e Transportes, portanto o IMT teve que o aprovar e, que foi a peça das poucas peças de trabalho do Governo número 20 da Nação, teve que ser homologado pelo Estado de Estado, na altura, o Dr. Miguel Pinto Luz. E, portanto, tratada a questão da legalização da ligação à A25. Segunda licença, a legalização perante a Reserva Ecológica Nacional. Portanto, esta parcela, que aqui está basicamente é a parcela que está atrás de nós, a parcela da obra que está aqui atrás de nós, que está sob Reserva Ecológica, aliás, é fácil olhar para a envolvente e verificar que não estamos exatamente num território, enfim, onde não haja valores ambientais, e, portanto, foi feito todo o trabalho para desafetarmos esta parcela, a tal formalidade que tem o nome de RIP, Reconhecimento de Interesse Público, também teve toda a tramitação, Câmara, Assembleia, CCR e também homologação do Estado de Estado, e aí foi um despacho conjunto do Estado de Estado Miguel Pinto Luz, também no Governo 20, aquele Governo que existiu e trabalhou pouco, e do Estado de Estado do Ambiente, ou melhor, do Estado de Estado do Ordenamento do Território, Dr. Miguel Castro Neto. Portanto, por aí conseguimos o licenciamento ambiental da obra. Em termos de obra, propriamente dita, o nosso empreiteiro, Manuel Francisco de Almeida, teve que acabar a obra, portanto a obra estava parada há cerca de 3 anos, tivemos que fazer um acordo com ele de pagamento, da enorme dívida que a Câmara tem para com ele, garantir, obviamente, o pagamento da dívida mais velha pelo FAME e da dívida nova, obviamente não há dívida, todo o trabalho foi sendo feito e foi sendo pago. Portanto, a Câmara, nestes dois anos, os seus compromissos são pagos atempadamente. E, portanto, o nosso empreiteiro teve que fazer um conjunto de pequenas intervenções, não havia nada de grande para ser para terminar a obra, e com a Ascendi foram feitos também todo um conjunto de trabalhos ligados à sinalética, de que o principal elemento é o tal pórtico. Pórtico de assinalamento, é sempre bom relembrar para que ninguém volte a escrever que é um pórtico para cobrar portagens, é um pórtico de assinalamento, e pronto, que foi de uma das exigências de que a Ascendi não, de que o IMT não abriu mão, e portanto ele foi construído no âmbito de um concurso específico, custou 30 mil euros, e ainda conseguimos também cofinanciá-lo a 85% a fundo perdido, e portanto conseguiu-se por essa via que essa peça pesada e fundamental no assinalamento do nó na A25, por quem circula no sentido poente nascente, fosse também concretizado. E a última nota era, obviamente, a regularização da nossa relação Câmara, titular da obra, com o Mais Centro, programa do CREN, financiador desta operação. Portanto, o principal financiador foi o Mais Centro, e, portanto, tínhamos também que colocar tudo isto na ordem, além de toda a regularização de todo o procedimento, que estava tudo com uma série de patologias, e, portanto, foi também feito esse trabalho de pôr em devida ordem e dentro da execução, feito fisicamente e pago, toda esta operação, de acordo com as regras, tudo tem que estar ultimado até ao dia 31 de dezembro de 2015. E, portanto, esta foi a odisseia que nos permitiu hoje abrir. Nos últimos dias, tanto foi feita a vistoria teve um pequeno problema num pequeno elemento de um sinal de trânsito que foi resolvido de um dia para o outro, e depois tivemos um problema de vandalismo numa zona da iluminação pública, ainda por cima uma zona delicada, que é a via de desaceleração, portanto a via de entrada, quem vem da A25 para entrar na cidade, e portanto essa circunstância levava-nos a não deixar abrir o nó sem que a iluminação tivesse reposta. Essa operação foi terminada exatamente hoje, em cima da hora de almoço, e daí a nossa decisão hoje mesmo de abrir, precisamente porque o uso é também dissuasor de comportamentos marginais, e portanto nós preferimos abrir imediatamente para também diminuir o risco de algum ato marginal novo pudesse vir a criar mais problemas do que aqueles que já cá tivemos. E portanto daí esta decisão, embora, enfim, connosco o gosto de fazermos esta disponibilização da infraestrutura ainda dentro do ano de 2015, cumprindo todos os nossos compromissos formais com o nosso financiador, e nós aqui gostamos muito de toda a gente, temos que agradecer a tanta gente que tivemos que incomodar no bom sentido do termo, IMT, vários Estado do Governo, CCR, etc., mas obviamente que é o nosso financiador mor, é o Mais Centro que tem que ter, obviamente, aqui a palavra principal e as atenções principais, porque os seus 85% de financiamento são fundamentais para que tudo isto se fizesse. Última nota sobre o futuro. Em primeiro lugar, abre-se uma nova entrada na nossa cidade, numa zona densamente povoada, enfim, nesta zona da cidade a que referencialmente damos mais importância à componente de Esgueira, mas que obviamente toda há uma grande zona da beira-mar do canal de São Roque que passa a ter por aqui uma acessibilidade bem mais simples do que aquela que tem usando, por exemplo, o nó das Pirâmides ou o nó de Esgueira, e portanto é uma nova entrada que se abre para garantir melhor fluidez, melhor acessibilidade, maior rapidez nos acessos de entrada e de saída nesta zona da cidade, mas há aqui outros aspectos que vão acontecer proximamente. Já está no plano de investimentos da ADRA o investimento que é prioritário no que respeita ao município de Aveiro de saneamento básico nesta zona da freguesia de Esgueira chamada As Agras do Norte, portanto pertence ao plano de investimentos da ADRA para este novo período financiado pelo Portugal 2020, a obra de saneamento básico desta zona da cidade, que inacreditavelmente não tem essa infraestrutura e obviamente é para nós fundamental. Dois, prioridade também à qualificação urbana no que respeita a uma via de circuito pedonal e ciclável que leve desta rotunda onde nós estamos, quer para o lado do canal de São Roque, quer para o lado do centro de Esgueira, os nossos peões e os nossos ciclistas. Esta já é uma área muito utilizada, especialmente para quem faz alguns, alguns passeios a pé de bicicleta e queremos dar condições de segurança melhores a todos esses nossos utilizadores e, obviamente, fazer intervenções de valorização urbana, de que uma das mais visíveis será a obra de arte, a obra simples, que dará também qualidade urbana à rotunda que faz a servidão da ligação da Avenida das Águas à 25. E, portanto, é também um objetivo que nós fixamos para o futuro. E, portanto, de resto, desejamos boa utilização, que todos sejamos capazes de utilizar bem, cumprindo as regras. Se toda a gente cumprir as regras que estão no Código de Estradas, enfim, tudo decorrerá bem para se poder entrar e sair com segurança e com tranquilidade, e que a boa utilização desta infraestrutura seja também um contributo para termos todos um bom ano em 2016. Há, de facto, uma zona urbana densamente povoada nesta zona próxima, seja, repito, o eixo que lhe chamamos do Canal de São Roque, que faz servidão ao bairro da Beira-Mar, ou a Jegueira, a estas zonas de Jegueira mais próximas deste nó, e, portanto, é óbvio que os circuitos, especialmente de saída, e também muitos dos circuitos de entrada, passarão a ser muito mais fáceis por aqui do que ir fazer a servidão ao nó das Pirâmides ou ao nó de Jegueira usando a 109. Nós temos consciência, especialmente nas horas de ponta, de entrada, de saída, de manhã ou de entrada, ao fim da tarde, que temos, enfim, já situações de falta de fluidez em alguns destes troços, e, portanto, a disponibilização deste vem melhorar a utilização também desses outros troços, que ficam mais disponíveis para os cidadãos que os têm como primeiro recurso. E, portanto, o planeamento, o pensar o projeto e o pensar a servidão desta área urbana, na nossa opinião, está bem feito, embora, de facto, não houve de base um estudo técnico para cadastrar com rigor, digamos, estatístico, esta necessidade. Presidente, estamos a fazer uma ligação à A25. Há alguma coisa que possa dizer sobre as portagens da A25? Olha, o que podemos dizer é que no quadro das várias matérias pendentes com o novo governo, que a Comunidade Intermunicipal da Região da Aveiro aprovou na última reunião do Conselho Intermunicipal e que na próxima semana será entregue ao Governo, obviamente que a matéria das portagens é uma delas, como não podia deixar de ser. E, portanto, aquilo que foram as posições que assumimos com os governos anteriores em relação a essa matéria são as mesmas. Obviamente que, como é óbvio e normal, temos que dar tempo ao tempo, especialmente tempo ao Governo novo, que está a assentar a reais, a perceber os dossiers e a tomar as perspectivas de quem governa, que é sempre muito diferente das perspectivas de quem, com boa intenção, está na oposição. E, portanto, as nossas posições são as mesmas. Entendemos que os circuitos intra-região de Aveiro, intra-NUT3 da região de Aveiro, não devem ser portajados. A própria A25, como eixo principal de servidão a toda esta área central do país, eixo principal de exportação, também não deve ser portajado. São as nossas declarações de princípio que estão assumidas há muito tempo e não quero aqui entrar com as questões de natureza estritamente municipal que também existem, nomeadamente o nosso célebre pórtico entre o nó de Jegueira e o nó do Estádio, de que nós nunca esquecemos que é preciso tratar do outro que fica entre o nó do Estádio e o nó de Angeja, que é importantíssimo para a gestão da grande zona industrial de Taboeira, que está instalada em Jegueira e em Cacia, mas obviamente que essa não é a escala da gestão das portagens não é a escala, obviamente, municipal, é claramente a escala regional e sub-regional, e, portanto, seguindo os mesmos critérios, é com esse conjunto de pressupostos que nós iniciaremos com o novo governo uma negociação e, obviamente, procurando ter sucesso, obviamente. Estamos quase no início de iniciar um novo ano, podias iniciar um novo ano. Quais são as suas perspectivas para 2016 em termos do município de Aveiro? Nós somos otimistas por natureza. Quem não for otimista tem que mudar de vida, né? Pessoas que sejam pessimistas não se vão dar bem nem como autarcas nem como jornalistas. E, portanto, nós temos que ser otimistas, temos que encarar a vida de forma positiva. Só que aqui nós temos alguns créditos para sermos otimistas. E o grande crédito para o ano 2016 foi o trabalho que realizámos nestes dois anos da primeira metade do mandato, 2014-2015. A reforma profunda da estrutura, a sua capacitação, o aumento da eficiência da prestação de serviços aos cidadãos, a estruturação da reforma financeira, embora falta terminá-la neste processo de visto do Tribunal de Contas ao nosso programa de ajustamento municipal, mas, de facto, sobre tudo isso que integra a definição de novas políticas que já estão no terreno na área da educação, da cultura, da juventude, do turismo, etc. Algumas delas já com resultados de sucesso particularmente evidentes aos olhos de todos. Nós temos essa boa base para, enfim, partir para o ano 2016 na expectativa de podermos executar bem e de forma o mais plena possível os objetivos que fixámos no nosso plano e orçamento para 2016, lembrando sempre que a principal obra, a primeira e a principal que queremos realizar é pagar uma grande parte da nossa dívida, são cerca de 44 milhões de euros que estão no nosso orçamento para pagar a dívida e, obviamente, iniciar com intensidade em projeto e lançamento de obras, eventualmente alguma pequena poderá começar mesmo fisicamente, as obras que vão ser financiadas pelo Portugal 2020. E nós já temos 11 obras com dinheiro cativo no quadro do Pacto de Pós-Desenvolvimento e Coesão Territorial da região de Aveiro e, portanto, agora é o trabalho de fechar formalmente essas matérias, ainda faltam algumas peças da burocracia, mas fazer, como já estamos a fazer, um conjunto de atos preparatórios para desenvolver os projetos, desenvolver os concursos e iniciar as obras. E, portanto, é com uma grande dose de otimismo, mas assente na tal boa base e numa grande coesão com a nossa equipa, com a nossa energia, com o nosso futuro e com a inúmera pleia de parceiros, a que nós queremos muito agregar em 2016, sendo que para tal é preciso que o pressuposto do visto do PAM se cumpra, que é iniciarmos finalmente um processo de cooperação financeira por protocolo, no quadro daquilo que está na lei e nos regulamentos municipais, com as nossas associações privadas sem fins lucrativos, que cumprem um papel de interesse público da maior importância, e com as nossas juntas de freguesia, que são também um parceiro da maior importância. E, portanto, partimos com grande determinação, com grande otimismo, e, como diz a moda, unidos venceremos e faremos o balanço no fim do ano. Presidente, disse que os primeiros anos seriam para arrumar a casa, 2016 será o ano de quê? Eu tenho dito duas coisas, que é o ano da consolidação da reforma e, obviamente, que em termos de estrutura, da parte organizacional, isso está garantido. Na parte financeira, falta a peça visto do programa de ajustamento municipal e, obviamente, em segundo lugar, é todo o lançamento de um novo e grande ciclo de obras financiadas pelo Portugal 2020, onde estarão sempre na primeira linha aquilo que nós temos referenciado na lei como os serviços públicos essenciais, educação, rede viária, ação social, portanto, todo esse conjunto de projetos que são bastantes que nós temos na nossa primeira linha de prioridades e, obviamente, dar uma outra profundidade e uma outra intensidade às políticas chamadas imateriais que, enfim, já estão no terreno, mas obviamente têm que crescer em termos da sua intensidade, da sua qualidade, de que a primeira das quais é sempre a prioritária, que é a educação, mas obviamente onde outras, a cultura, o turismo, a juventude, a ação social, têm um papel particularmente importante. Portanto, eu diria, com poucas palavras, é o ano de consolidar a reforma, é o ano de arrancar para um ciclo novo de investimento naquilo que são as políticas materiais e naquilo que são as políticas imateriais. Já agora, para a Junta de Esgueira, esta obra é uma mais-valia? É uma mais-valia muito desejada pelos esgueirenses e, portanto, é mesmo a mais-valia para acesso à freguesia, nomeadamente ao centro. Vai ajudar a resolver o problema da mobilidade? Vai, nem muito, porque, como sabemos, a nível do centro há algum problema de mobilidade para entrada e saída do centro da freguesia e, portanto, isto vai resolver em muito os problemas que temos de mobilidade no centro.